que sou um cientista, o meu papo é futurista, é lunático. Eu fico sempre no mundo da lua. Tenho alma de artista, sou um gênio sonhador e romântica. Eu fico sempre sou aventureiro desde o meu primeiro passo pro infinito.